Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Eu estou aqui vagando pela minha casa, né? No caso, a casa dos meus pais, que eu não considero minha casa, mas é um lugar onde eu tenho para morar. Estou aqui colocando água em daquelas air fryer, sabe? Que fica com muita gordura. Aí você tem que colocar para ela água quente, né? Para a gordura soltar um pouco, o grosso da gordura, e depois lava. Tá aqui. Vou lavar aqui a colher também que eu usei para fazer um pouquinho de nada de café, né? Café já é forte. Aí se eu fizer muito e tomar, eu fico acordado a noite inteira. E hoje é segunda, hoje é domingo, amanhã é segunda, eu trabalho, porque cancelou o carnaval. Então vai ser ponto facultativo. Os engravatados, os concursados do banco não vão trabalhar, mas eu aqui tenho que ouvir os gritos dos famigerados clientes putos com o banco. Porque eu tenho que falar em nome do banco. Não é eles que vão direto falar com os engravatados. Não é eles que falam merda para quem atendeu eles mal. É só a gente. A gente tem que ter culpa. Oh, com certeza. Bom, eu não sei se algum de vocês viram, né? Que eu teve mais um cancelamento de um podcast do Estúdio Flow, que é nada mais nada menos que o A Deriva com o Arthur Petri. Eu ainda tô com um pouco de tosse, ainda não melhorei disso. Depois eu vou fazer um teste para ver se eu tô com alguma doença. Sei lá, no máximo uma tuberculose aí. Só de mesmo, só de zoa. Covid eu acho que não, porque eu não perdi paladar nem nada, eu já peguei essa merda, então. Imunidade natural é isso aí. Bom, todo o pretexto do cancelamento do Petri foi que chamaram eles de. Não, não foi de tosse. Deixa eu fechar a janela aqui porque tem um bar, né? Então, fechar a janela aqui. Eu tô na cozinha da casa, também é bem quente. Eu vou um pouco pra sala aqui, talvez o barulho do bar fique maior, não sei. Enfim, o pretexto foi que chamaram o Petri de transfóbico. É que, segundo o pessoal lá, ele e a namorada dele fez uma piada transfóbica na qual disse que aquela tal de Linda Quebrada é um troço. Só que minutos antes dessa entrevista, ou melhor, dessa entrevista não, desse papo, né? Nossa, o pessoal aqui do bar tá gritando. Deixa eu colocar aqui pra você ver o pessoal bêbado. Vou voltar pro topo. Eu espero que tenha dado para escutar. Enfim, clima de carnaval aqui é foda. Enfim, aí disseram que o Petri tinha sido transfóbico, sendo que minutos antes dessa fala polêmica, o Petri tinha falado com uma ouvinte do Saco Cheio, na plataforma Saco Cheio em geral, uma pessoa que é trans, uma ouvinte trans. Então, se ele fosse transfóbico de fato, será que ele iria estar falando com essa tal ouvinte trans? Eu acho que não. Eu acho que você ser homofóbico, transfóbico, ou sei lá o que seja, ou até, vamos partir aqui, misógino, é você ter aversão à pessoa que é gay, pessoa que é trans, pessoa que, no caso, uma mulher, no caso do misógino, ter aversão, não querer nada com esse tipo de pessoa, não querer conversar, não querer ver, enfim. É muito pesado, até para uns caras aí que chamam de incel, por exemplo. Chamar esses caras de. Até um cara que fala mal de alguma coisa, de algum ato que alguma mulher teve, chamar ele de misógino, eu acho muito pesado isso. Apesar de que tem alguns caras que falam muita merda por aí desnecessariamente. Mas, enfim, todo esse lance do Petri foi porque a namorada dele falou a seguinte frase. Nossa, falou algo parecido, né? Falou que esse lance de chamar o pessoal, no caso os trans, pelo pronome errado, no caso confundir os pronomes, tá tão complicado que é melhor chamar de troço para não ter problema. Só que isso foi uma piada, isso não foi uma afirmação, isso foi uma piada. Então o pessoal tirou isso de contexto e começou a compartilhar no Twitter. E quem fez isso? As pessoas que espalham a verdade, os jornalistas. Só eles falam a verdade, só eles que são certos, e você não pode questionar. Você não pode falar nada ao contrário, porque você está sendo anti-jornalismo, você está sendo negacionista, você está sendo tudo. Você não pode questionar. A gente já está 48 horas sem notícia de pandemia. A pandemia não existe mais. É só guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Então, assim, eu não estou dizendo que a pandemia... não estou dizendo que, que o coronavírus não existe, tá? Só estou falando que vocês confiam tanto nesse pessoal que eles estão basicamente se mostrando papa defunto e papa desgraça. Cara, um dia desse eu vi jornalista da Record falando da desgraça de pessoas. Aquele cara lá que simplesmente pega pessoas do Nordeste aqui, do Nordeste ou de outras cidades que são mais precárias, as que, no caso, pessoas que vivem em situação precárias, e faz a pessoa passar por uma humilhação e simplesmente dá pouco, não dá um dinheiro, só faz a pessoa passar vergonha em rede nacional. E é isso. Mas não, eles são as pessoas que falam a verdade. Não podemos questionar. Não podemos questionar. E esse pessoal espalhou esse trecho do Petri e começou a dizer que ele era transfóbico. E a advogada dessa linda quebrada, advogado, não sei, eu nem cheguei a ver se era homem ou mulher, e disse que ia processar. Simples assim, disse que ia processar ele por transfobia. E esse pessoal que prega tanto bem começou a ameaçar ele de morte e um monte de coisa. Deixa eu ver a bateria do meu celular aqui que tá em 3%, tá em 2%. Vou correndo aqui. E começou a dizer que ele era, que ia matar ele, que era para se jogar da ponte, isso não só falando para ele como para namorada. Aí eu pergunto para vocês, esse pessoal que prega tanto bem, será que eles realmente pregam bem? Esse pessoal que falou que o monarca era nazista, que o monarca deveria morrer, passar um ano na prisão, ser torturado, será que esse pessoal não está sendo tão fascista, tão autoritário quanto a fala do monarca? Não está sendo tão autoritário, tão odioso quanto eles dizem que foi a fala do Petri? Eu não estou falando isso porque meu podcast, ele, de certa forma, eu tive a vontade de gravar, e também eu participo por partes do Saco Cheio, eu escuto podcast de longa data, mas eu ainda reconheço que se a pessoa falou besteira, eu digo, essa pessoa falou besteira, o monarca falou besteira, de uma forma errada, porque ele não estudou o suficiente para poder falar aquilo de uma forma mais elaborada. Porque se você pesquisar, existe sim um partido nazista legalizado. Só que quando rola alguma coisa, eles mandam as autoridades verificarem para dizer, olha, se tu passar daqui, vai dar merda. Se tu fizer coisa aqui com esse cara aqui, vai dar merda. É uma coisa mais escancarada, entende? Por isso que ele falou que queria... porque existe o Partido Comunista. Existem partidos de extrema esquerda. Tanto também como existem partidos que são pendentes para a direita. Entende? Então, a fala dele era essa. Se deixar escancarado, é mais fácil descobrir quem está fazendo isso. Mas o pessoal preferiu dizer que o cara era nazista. Assim como também outras pessoas que estavam ali junto, que o monarca ajudou. E ainda colocaram, sobre o Petri, colocaram também uma mulher... não vou dizer quem é aqui para depois, você está atacando ela... E ela disse, não, eu não tenho esse tipo de pensamento, tá? Eu jamais ia passar isso pela minha cabeça. Ou seja, tu tá admitindo que o cara foi transfóbico, sendo que ele não foi, sabe? É foda isso. Esse pessoal prega tanto bem, que é tanto que é paz e amor o tempo inteiro, mas... mas simplesmente tem ódio por dentro. É um pessoal que age muito pela emoção, é um pessoal que fica, sabe, não consegue pensar, não consegue raciocinar. É simplesmente, é como aquela questão que eu falei anteriormente num episódio, que é a questão de você deixar um legado, sabe? O que é que você, como é que você vai ser reconhecido? O monarca deixou um legado de que ele é um drogado que fala merda, infelizmente. Mas ele também deixou um legado de coisas boas que ele já fez. Então, tipo, a pessoa esquece quem a pessoa é realmente no fundo por conta de um erro. Sabe, o Monark já falou algumas merdas aí e tal, não tão graves quanto essa, mas o que pode ser feito, e foi dada essa situação que hoje em dia os caras seguem muito a opinião popular? Nada. Certo que o Flow virou uma empresa, o Spotify tirou o podcast do Joe Rogan, porque é uma empresa privada, eles têm que tomar as decisões por eles, mas essa decisão foi tomada por pressão. Não foi tomada por eles mesmos, chega assim, com o Joe Rogan falando, olha, eu acho que é melhor. Acho que é melhor tirar o seu podcast da plataforma, não. Simplesmente foram pela opinião lá. E é isso, disseram que o Joe Rogan também tinha sido racista, sendo que ele chama caras negros, pessoas negras, para conversar com ele. Que eu saiba, um racista, ele não vai. Ele não vai querer falar com um negro. Isso pelo que eu sei. Se um racista falar com um negro, seria para xingar ele, por exemplo, creio eu? Seria para querer bater no negro? Seria para querer julgar ele? Acho que seria a única forma que um racista iria falar com um negro. Mas não, certo que o Joe Rogan fez uma piada que é de cunho racista, mas ele disse, cara, isso aqui que eu fiz, isso aqui que eu falei, foi errado, eu me arrependo, faz muito tempo que eu falei isso aqui. Mas muitas vezes que ele falou nigger, que é a palavra lá que não pode ser dita, né, que é a palavra N-word, que é a palavra proibida, né, talvez até eu seja, esse episódio nem fique tão, não fique no ar por muito tempo no YouTube, porque eu falei agora, mas só pelo fato dele ter discutido com um cara sobre o porquê de terem criado essa palavra, o porquê do uso da palavra N, aí cortaram e colocaram todas as vezes que ele falou nigger, só isso. E aí disseram que ele era racista. Simples assim. E detalhe, eles disseram que ele é conspiracionista, dizendo que o cara é antivacina, sendo que ele levou pessoas para debater sobre. Não quer dizer que o cara é. Se você leva uma pessoa para debater sobre o assunto, não quer dizer que você é. É a mesma coisa daqueles Sputniks. Deixa eu beber um gole d'água aqui. Dizer, vou dar um exemplo, eu nem lembro direito. Colocamos um comunista e um capitalista para conversar sem que eles soubessem, ou colocamos um apoiador do PT e um apoiador do PSL, do Bolsonaro ou do Lula para conversar. Sabe, cara, você debate ideias. Não quer dizer que é a verdade absoluta. Se você leva a pessoa para debater ideias, então você tem que debater a ideia. Não é uma verdade absoluta aquilo ali. Você segue se você quiser. Agora, a informação está aí. Em todo lugar, a internet hoje em dia é uma ferramenta de pesquisa excelente. Mas hoje em dia o pessoal quer tanto a informação mastigada que prefere seguir, interpretar as coisas erradas e seguir aquilo que um jornalista fala, aquilo que um jornal de renome fala. Porque as ditas fake news hoje em dia existem há muito tempo. Há muito tempo. Se vocês pesquisarem sobre pânico satânico, vocês vão ver que as fake news rolam há tempos. E por conta da Globo, entre outras, pessoas se ferraram bastante. Fake news rola no Facebook, fake news rola no WhatsApp. Venda de drogas, um monte de coisa. E o pessoal só mira no Telegram, dizendo que ele é alvo, ele é uma grande plataforma de fake news. Sendo só porque o presidente, né? Eu não estou querendo ser partidário, mas só porque o presidente atingiu 1 milhão de seguidores. Aí está dizendo que é uma grande plataforma de fake news. Sendo que a plataforma, o Telegram, está dando espaço para todos falarem. O Lula tem canal no Telegram. Entre outros políticos, Ciro Gomes, não sei se o Amoedo tem, que eu acho que é só esse que eu lembro. Bolsonaro, Amoedo, Lula, eu não sei se o Cabo Daciolo tem. Cara, todo mundo, independente de partido político, tem espaço para falar no Telegram, para criar um canal e falar ali, dar sua opinião, falar sobre o que está sendo feito da campanha, sobre o que fez no governo, etc. O que não diz que isso também pode ser mentira? O que o Bolsonaro, o que o Lula, o que o Ciro, o que o Amoedo falar? Você está aí na internet, a internet está aí para você pesquisar. Mas você prefere a informação mastigada, você prefere que outros falem por você. Enfim, esse banimento do Telegram, esse massacre que o Telegram também está sofrendo, só por conta de uma pessoa, cara, isso é babaquice. Isso é porque o pessoal quer, porque quer censurar. Mas é isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Estou encerrando aqui.